diz o estrangeiro. A viúva e o órfão aflito, tua lei ergue muralhas de cuidado, tua justiça protege quem sofre. O Deus que vê cada lágrima também estende tua mão. Tua compaixão alcança os lugares que o mundo ignora. Deus que cuida do a verdade no trato, a honestidade na medida e no peso. Cada sentença revela teu caráter, tecendo justiça entre teu povo. Tu és o Deus que sustenta, o Deus que nunca abandona. Deus que cuida dos pequenos, tua voz traz consolo e paz. Vivemos sob tua bondade, ó Deus da compaixão. Deus da compaixão.